Nós vamos tratar hoje, como já foi colocado aqui, de um tema do livro do Richard Simonetti, ou Richard, como ele mesmo se colocou uma vez numa palestra, Um Jeito de Ser Feliz. É um livro de uma leitura leve, agradável, e que nos traz uma série de aspectos da doutrina que nem sempre eles são colocados assim, com essa facilidade de entendimento, né? E ele retoma também um ponto importante desse livro. E esse tema, ele tem a ver com uma tradição cristã já de muito tempo, né? O cristianismo, quando ele nasceu como conjunto de ensinamentos, como prática de um grupo que iniciava uma nova era da humanidade, era algo bem diferente do que hoje nós conhecemos como cristianismo. Houve um processo de acomodação dos ideais cristãos aos valores das religiões tradicionais. Por isso que a gente vai encontrar muitos elementos do judaísmo presentes no cristianismo. Porque como uma religião derivada deles, seria natural que uma força ao longo do tempo incorporando elementos dessa religião original. E o grande problema que há para o cristianismo perfeito é ele não conseguir separar muito bem aquilo que é essencialmente espiritual daquilo que é material. Nas condições em que encontrava a humanidade no tempo de Cristo, receber coisas vindas de outras religiões era algo que quase que inevitável, que não conseguiam separar muito bem. Tanto é que havia disputas entre os grupos cristãos da cristão. Esse cristianismo que nós temos hoje, né, como sendo representado principalmente numericamente pela Igreja de Roma, ele se consolidou a partir do século IV da era cristã, quando inúmeras práticas que eram próprias da religião pagã, do conjunto de crentes romanos, acabaram sendo incorporados na tradição cristã. Mas mesmo assim, muitos elementos do judaísmo permaneceram. E a prática do batismo, ela permaneceu. O batismo não era uma prática do judaísmo institucionalizado, mas era uma prática corrente em alguns pontos ali na Palestina. Tanto de João Batista, ele criar a possibilidade de pregação como precursor daquilo que veio antes do Cristo, já preparando os corações para receber a mensagem de Jesus, já existiam em pontos isolados pessoas que preconizavam e ensinavam essa prática como uma forma de renovação. A água, sobre muitos aspectos, ela tem um simbolismo muito grande, desde porque a nossa vida toda está relacionada à água, desde a origem até a manutenção da vida, depende essencialmente de um sucesso. E os povos mais antigos tinham um simbolismo muito grande com os elementos da natureza. Davam às partes da natureza um significado espiritual. E criaram, a partir daí, uma série de rituais, uma série de práticas, que no espiritismo nós chamamos de práticas exteriores. Quer dizer, aquilo que o indivíduo faz, como uma forma de demonstrar, de reforçar aquilo que ele acredita. E essa prática do batismo acabou ficando, no meio do cristianismo, como algo necessário, como algo essencial, em função de uma interpretação teológica que vai sendo consolidada ao longo do tempo e que já a partir do século IV também estava estabelecida. Né? Porque o batismo ele acabou sendo associado muito a ideia do pecado original. Né? Aquele primeiro pecado que Adão e Eva tiveram, que foi de conhecer o segredo lá da árvore da vida, que na tradição popular foi conhecida como lá ter comido a maçã, mas não há nada na Bíblia que refere a isso, a ter sido o fruto propriamente a maçã. Né? Também aí nós vamos ter um simbolismo da árvore da vida, de se apropriar de algo que era proibido. Nós temos todo um conjunto de explicações no Espiritismo a respeito do simbolismo que significa na tradição cristã. O fato é que as pessoas acabaram achando que a prática em si era mais importante, era decisiva para a alma do indivíduo. Daí conceberam que se você não fosse batizado, se você passado por aquele ritual, você estaria condenado à perdição. Porque a teologia cristã que se formou nesses 2000 anos, ela se apropriou da ideia desse pecado original, desse erro inicial que Adão e Eva cometeram, que tentaram mandar Deus de Deus lá do Éden, e terem transferido para todos os seus descendentes esse pecado original. Então, para os cristãos tradicionais, para aqueles que seguem literalmente o Antigo e o Novo Testamento, eles concedem que o batismo é essencial para a salvação do indivíduo, porque ele é o momento em que esse primeiro pecado herdado dos primeiros ancestrais seria tirado da vida do indivíduo. Né? E com a aceitação dos ensinamentos de Jesus, se completaria nisso. Mas o ritual em si é parte essencial da salvação do indivíduo. Isso entra em choque com uma série de considerações. Nós não vamos hoje, em função do tempo, tá? Nos aprofundarmos muito nesses aspectos, vamos dizer assim, de análise do texto bíblico. Porque realmente, se você vai pegar um texto que ao longo dos anos vem sendo modificado, adaptado, a tradução vem sendo ajustada, vem sendo organizada para sustentar uma teoria, você vai encontrar esses elementos que sustentam uma prática. Porque isso foi corrente na história do Cristo. As passagens dos Evangelhos, a narrativa sobre o que Jesus fez, foi muito modificada ao longo do século. Para quê? Para se ajustar essas práticas que eram adotadas. Por isso que, sempre que surge um novo texto antigo, eram chamados apóstolos, que trazem novas informações sobre como era o panorama do cristianismo na frente, causa tanto rebuliço nos meios cristãos, há tanto debate, há tanta polêmica, por quê? Porque eles nos mostram que as práticas dos cristãos primitivos não eram práticas comuns. Cada grupo vivia e aceitava certos princípios dentro da compreensão que eles tinham. Adotavam um modo de ser que era muito próprio de comunidades, que eram distantes geograficamente. E isso só vai ser padronizado e uniformizado quando há uma apropriação do cristianismo pelo Império Romano para se tornar uma religião oficial. Né? Alguns historiadores, e aqui a gente fala com o conhecimento, historiadores não existem. Alguns historiadores dizem que foi uma estratégia mesmo do imperador Constantino tornar o cristianismo uma religião oficial diante da ameaça de uma fragmentação do Império Romano. Seria um elemento de coesão de manter as pessoas unidas em torno de algo. E é por isso, então, que esse cristianismo de Roma teve que fazer tantas concessões ao paganismo, porque o povo, embora pudesse até se simpatizar com o cristianismo, não conseguia largar essas práticas exteriores. Né? O sacrifício aos deuses não conseguiu largar, como os judeus também não conseguiam largar prontamente o sacrifício. Tudo isso teve que ser adaptado, teve que ser moldado. O próprio ritual, a própria cerimônia, ela vai incorporar a prática das cerimônias pagãs para quê? Para tentar fazer essas concessões para que o cristianismo fosse atendido pelas massas. Aquelas datas, muitas delas tiveram que ser adequadas a práticas que já eram seculares, práticas que eram já realizadas há muito tempo, antes do advento do Cristo. Então, houve uma necessidade de acomodação. E os rituais permaneceram no cristianismo para atender a essa necessidade que o Espírito Santo tem de ter as práticas interiores. Ter a necessidade do ritual para conseguir marcar que ali naquele momento houve uma transformação, houve uma renovação. Só que a humanidade evoluiu, continua evoluindo, continuará evoluindo. Porque é um determinismo de isso, é algo próprio da nossa essência evoluir. E abandonar essa prática religiosa é parte da nossa evolução também. Porque a religião verdadeira, ela tem que se manifestar na essência do indivíduo, no seu interior. A religião verdadeira, ela tem que estar na mente do indivíduo, não naquilo que ele está fazendo no seu espiritual. Então, o indivíduo que tem a religião do seu íntimo, ele não está mais preso no ritual. Ele não precisa fazer isso de novo contra outra pessoa que se liberte em água. Ele não precisa receber um símbolo, um sinal para marcar sua transformação. porque é algo que ele constata, que ele percebe dentro dele mesmo. É algo que ele vai descobrindo no seu interior. E é essa renovação que o Espiritismo traz, e é essa proposta que ele tem para o indivíduo marcar a sua renovação. Não mais um ritual de expressão lavada, ou representando isso na pia batismal que vai ser na igreja de Roma, na igreja católica. Mas que o indivíduo, ele mesmo perceba isso no seu interior. Ele mesmo contar que, num determinado momento da sua vida, ele tomou uma decisão, e essa decisão marca, dali para frente, a sua nova forma de vestir, a sua nova forma de encarar o mundo. Né? Essa condição, então, é isso que o Espiritismo nos ensina, é isso que ele nos contando. Por isso que ele coloca que os rituais não são realmente importantes para a evolução do ser. Como uma época, na época que nós podemos ver a infância do Espírito, em que ele ainda está apegado demais ao mundo material, na época em que ele ainda acredita que a religião precisa ter uma série de elementos materiais, precisa ter imagens representativas da sociedade, precisa ter sacrifícios, precisa ter práticas que marquem para a comunidade, porque o indivíduo participa daquele povo de religião. Para o espírito iniciante da sua jornada humana, isso ainda é necessário, porque vai consolidando ali a sua fé. Vai como que servindo de base para que no futuro a mente dele alcance outras formas de fé, outras formas sublimadas de crer, que não depende das coisas maiores. E é isso que o Espiritismo vem dizer, que a religião, ela deve ser vivenciada interiormente. Por isso que, quando ele diz, a gente não tem preocupação com a beleza do templo, tem que ser funcional, a gente. Se ela puder ser esteticamente agradável, para as pessoas sentirem bem, tudo bem. Agora, ela não precisa, para ser um local de reunião, de adoração a Deus, porque também temos adoração a Deus. Mas ela não precisa dos elementos materiais para se consolidar. Por quê? O templo real, onde adoramos a Deus, é a nossa mente, é o nosso coração, é onde nós colocamos o nosso sentimento. Por isso não precisamos de um espaço materialmente limitado, sofisticado, cheio de elementos representativos da religião, cheio de simbolismo, para consolidar isso. Porque nós estamos na fase em que o simbolismo ele deve ser abandonado. Nós devemos adquirir essa união com o divino, não pelo simbolismo, mas pelo entendimento, pela compreensão racional da divindade, pela compreensão efetiva das leis divinas. É, aquelas que nós somos capazes de entender, porque total não temos essa capacidade também. Então, o Espiritismo ao propor que o seu adepto, aquele que segue os princípios da doutrina, abandone essa prática, ele também não diz que você, por acaso, ainda está numa fase de transição, ainda está sofrendo a igreja, está sofrendo o centro, e isso você está perdido, você não tem chance. Porque também pouco importa essa situação. Né? Para o Espiritismo, ele procura mostrar para o indivíduo que ele deve se libertar, mas se ele ainda não consegue, não é isso que vai fazer ele perder. Tá? O indivíduo que ainda fica aqui, ainda tem necessidade, ainda tem essa segurança, ainda está ligado a esse simbolismo, não é isso que o faz perder durante a espiritualidade. Não é porque o indivíduo ainda não conseguiu se libertar de certas práticas que perante o mundo espiritual ele não está evoluindo. Porque na realidade, assim que os espíritos nos colocaram, desde o começo e até hoje, assim, todas as comunicações nos levam a compreender esse princípio. É que o que nós temos que mais nos esforçar, o que nós temos que mais lutar para conquistar, não é a adesão a uma nova forma de espiritualidade apenas. Não é simplesmente você adotar um novo conjunto de crenças. Não é você aceitar novos princípios simplesmente. O que ele nos coloca é que nós temos que ter uma adesão ao bem. Nós temos que trabalhar ativamente pelo bem. E não importa como a gente está acreditando nesse bem. Se eu preciso de um elemento ainda material para representar Jesus, se eu ainda preciso do ritual, isso é tudo secundário perante a espiritualidade maior. O que eles esperam de nós realmente, o que é avaliado na nossa situação, é o quanto nós nos empenhamos pelo bem. É o quanto nós nos esforçamos para melhorar as condições do mundo, as condições de vida de todas as pessoas, o quanto nós estamos engajados nesse ideal de amor e de caridade. Por isso que na doutrina espírita se consolidou a ideia de que fora da caridade não há salvação. Quando o indivíduo não aderir a esse sentimento de fraternidade ampla para todos os seres, sentimento de amor incondicional a todos os seres, quando ele não aderia a isso, ele não completou ainda a sua espiritualização do objetivo. Ele ainda não é um indivíduo realmente completamente espiritualizado. Então é isso que Jesus coloca, que é o amor, é a bondade, é a caridade. Isso é o que realmente nos coloca numa situação melhor. Se você passou ou não por um ritual, isso não faz diferença na evolução do espírito. Muitas pessoas vão então dizer, mas Jesus se submeteu ao ritual de morrer branco em muitos momentos. Em várias ocasiões ele se submeteu a isso. Jesus, ele veio chocar as pessoas com seus ensinamentos e o fez, mas ele não podia chocá-las tanto a ponto de elas acharem que ele era louco. Né? Por quê? Se Jesus ele repudiasse todos os elementos da religiosidade judaica inicialmente, ele não teria conquistado a guerra, porque ele se tornaria incompreensível. Ele se tornaria totalmente repudiado por todos, nem seus discípulos o reconheceriam. Porque muitos dos discípulos de Jesus ainda estavam presos mentalmente àquele ambiente do judaísmo. Por isso que, por exemplo, vai surgir uma polêmica entre o apóstolo Tiago e Paulo em relação à sua circuncisão. Tiago era adepto que o cristão também deveria se submeter à circuncisão. Paulo não entendia que não. Ele, como doutor da lei renovado, entendeu que aquilo era uma coisa de judeu, não tinha nada a ver com os gentios. Qualquer outra pessoa que chegasse ao cristianismo, não tinha que se submeter a esse ritual judaico. Então, essas divergências existiam. Então, se Jesus rompesse com tudo da tradição judaica naquele momento, ele se tornaria totalmente incompreensível. Por isso que ele, em tantos momentos, parece que ele age como um judeu. Né? A própria ceia, a última ceia antes da sua captura e morte, é uma repetição de uma ceia pascal tradicional do povo hebreu, em que eles celebravam aquela passagem do Egito para um novo lugar, para uma nova terra, uma nova fase da vida da comunidade. Só que Jesus ele pega esses elementos materiais da vida humanidade e ele vai sublimando, ele vai transformando para o povo, ele vai modificando. O que Jesus submete ao batismo de João é com a finalidade de fazer o quê? De se apresentar aquelas pessoas que já vinham sendo sensibilizadas por João, que já vinham sendo despertadas, que haveria uma grande renovação. João vinha pregando no deserto, muitas pessoas vinham atrás dele, ouvindo as suas palavras. Ele não foi o único que fez isso, que tinham outros pregadores que sentiam ali de uma maneira muito assim, incompleta, muito imperfeita, mas sentiam que um grande evento aconteceria para o mundo. Só que eles não conseguiam ter a dimensão real do que seria isso e nem o tempo que isso levaria para se desdobrar no planeta. Isso levaria milhares de anos para a mensagem cristã realmente ser assimilada na sociedade. E ainda hoje nós não a temos ainda completamente compreendida pela humanidade. Por isso que ela se dividiu em tantas feitas. O jeito que a mensagem de Cristo foi compreendida por todos, acabou a religião de Cristo, elas acabam. Elas voltam a ter uma grande unidade, porque eles vão compreender a essência do ensinamento de Jesus. Aí não há mais separação. O Evangelho, o Espírito, a Católica se reúnem, não mais por divisões, só no Espírito ecumênico, eles se reúnem porque eles entendem uma linguagem única sobre o ensinamento de Jesus. Só que para isso chegar, vai levar ainda alguns séculos. Se as pessoas eram tão apegadas a essa materialidade. Né? Isso é tão forte que até a parte progressiva dos igrejas não consegue mudar isso no espírito da vida. Eu lembro de um colega há pouco tempo atrás falando, ele é ligado na igreja católica, que estava falando que até em algumas comunidades, quando chega um padre progressista que quer libertar o templo de tantas imagens, se você dá uma melhorada, uma arejada na mentalidade ali, ele é rapidamente expelido daquela comunidade, porque chove tantas situações que ele é obrigado a se transferir dali. Porque ele não agrada aquela comunidade que ainda está muito apegada à parte material da religião. Então, até nessas religiões, eles têm essa dificuldade de renovação, de ampliar o pensamento, porque estão muito ainda apegados. Então, Jesus ele vai então procurar João Batista, se submete ao batismo de João, por quê? Porque naquele momento, né, que ele está ali, ele se apresenta a João, e João diz que ele é o esperado, fala para as pessoas que sigam a ele, então as pessoas estavam habituadas a João batizar quando chegasse ali. Estavam habituadas a ele fazer isso. Jesus se submete a isso porque Jesus não vem chocar essas concepções dos discípulos, vamos dizer assim, ainda ignorantes, ainda na infância da sua espiritualidade. Tanto é que Jesus não combate o sacrifício do templo de bronze. Jesus não diz, ó, é inútil você sacrificar o filho a Deus. É inútil você depositar aqui no templo a sua oferenda. Ele não fala isso. Ele coloca uma coisa que era mais importante, que esse sim é o sacrifício mais agradável a Deus, mas para já tentar ir habituando as pessoas a uma nova compreensão do que realmente Deus espera do homem. Ele diz, antes de fazer o seu sacrifício, vai se reconciliar com o seu irmão. Né? Vai perdoar quem você tem que perdoar, peça perdão para quem você tem que perdoar e depois você volta para continuar o seu serviço de Deus. Então, ele vai num processo, gente, para não chocar aquelas pessoas que pessoas ignorantes, pessoas do povo, que são pobres, que são espirituais, ele não choca. Quem Jesus choca, quem ele é convivente, é quem tinha maturidade espiritual para entender os ensinamentos dele, que eram fariseus, sacerdotes, e esses ele confronta diretamente no diabo. Por isso, quando você justifica no Evangelho uma linguagem convivente, é porque na sua grandiosidade ele sabia o interior daquele dia. Ele sabia que muitas vezes aquilo que o cara estava defendendo, não é porque ele acreditava naquilo. Ele estava defendendo que o indivíduo queria preservar o status dele, a condição social que ele tinha na época, né? Porque fariseus, sacerdotes, todos se privilegiavam de serem cultos dentro da lei para dominar o povo, para tirar vantagem dele. Esses que tinham condições intelectuais, Jesus é contundente, ele é inclusivo, ele esclarece, ele alerta. Ele é diverso, chama de raça e pobre. O espírito ainda é infantilizado, ele está aprendendo as funções espirituais, ele convida amorosamente. Ele não agride as crenças das pessoas. E Jesus, então, ele submeteu em último momento a todo aquele contexto cultural, religioso dos judeus, por respeito àqueles espíritos ainda ingênuos. Por consideração aquilo que de bom eles poderiam ainda produzir. Então, por isso que Jesus, ele não vem e rompe completamente com a vida dele. Se ele rompesse de maneira assim, irrecível, de maneira assim, indiscutível, não tivesse nenhuma confissão, ninguém no seu tempo teria essa preocupação dele. Né? Ele precisa fazer confissões, por quê? Para que as pessoas possam entender o seu ensinamento, ele possa gradativamente alertando e despertando. Tanto é que todos os discípulos dele diretos, todos aqueles que conviveram mais próximamente com Jesus, eles vão com o tempo abandonando essas crenças, eles vão com o tempo se libertando disso, né? Porque foram um processo de aprendizado, de vivência, foram compreendendo a experiência do ensinamento de Jesus, conseguiram realmente entender aquilo que era importante. E é esse o convite que hoje os discípulos fazem, de que a gente busque a essência do cristianismo e não a exterioridade. Toda vez que a gente busca algo exterior para materializar a nossa crença, nós estamos retardando o nosso progresso espiritual. Se eu sinto necessidade de estar num lugar especial para ligar a Deus, eu esqueço que ele está presente em todos os lugares do mundo. Ele perdeu essa criação. Neste momento ele está aqui. Se eu preciso de um ritual que me ligo a ele, eu esqueço que eu não tenho como conter essa ligação com Deus. Ela já existe desde a minha origem e ela continuará eternamente. Porque eu, como criatura dele, eu já estou ligado a ele. Então, precisa me ligar. Eu descobri que essa ligação existe. Né? se eu preciso de uma posição certa para orar, significa que eu tenho força mais importante da mente que está no Espírito. Então, é isso que nós precisamos compor. É isso que nós precisamos nos libertar. E achar que precisamos, então, de um ritual para dizer que apagamos da nossa história o pecado que nós não cometemos, nós adquirimos aquela ideia de que eu posso pesar o erro de alguém. O que Jesus mais ensinou é a responsabilidade que o indivíduo tem sobre si mesmo. Numa época em que não se falava em livre-arbítrio, numa época em que não se falava, em responsabilidade individual, tudo era assim, tudo era o povo, você era tudo herdeiro de uma coisa que veio do povo, você era ligado a Deus porque era descendente de Abraão, porque Abraão fez uma aliança com Deus. Jesus ele vem demonstrar que existe uma responsabilidade individual do indivíduo que se ligará. Ele nos ensinou que nós somos responsáveis por tudo aquilo que nós fazemos. Por isso que nos momentos que ele curava alguém, ele vai e não é mais. Porque o seu problema, a sua dor, é decorrente das suas ações, do seu modo de ser. E não porque alguém é bom por você. Né? Hoje, é irracional esse desafio. Porque o meu tataravô cometeu um erro, eu sou herdeiro desse erro dele. Né? Por ele ter errado, hoje eu tenho uma doença. Porque os meus ancestrais, supostamente ancestrais, a minha herança, tenho respeitado a Deus, eu tenho sido desejo desse erro. Né? Isso vai contra a razão, isso vai contra a noção de justiça que nós temos sobre Deus. Porque a cada um segundo a sua voz, a cada indivíduo resultado daquilo que ele faz, daquilo que ele escolhe, daquilo que ele buscou. É isso que Jesus ensinou e é isso que Cristo nos coloca. Uma responsabilidade individual de tudo aquilo que nós praticamos. Eu respondo pelo Senhor. É isso que Cristo nos ensinou. Então não há ritual de purificação, não há possibilidade de ninguém fazer nada por mim para me libertar do Senhor. Até a ideia de que Jesus, ao morrer na cruz, ele se sacrifica para pagar esse pecado original e o batismo sendo ali a materialização da aceitação desse sacrifício, também não faz sentido. Não é? Porque ao morrer na cruz para pagar esse pecado original, o que, que ele realmente, o que isso muda na essência do indivíduo? O que muda no modo de ser? Não muda nada. E as pessoas que nunca ouviram notícias do cristianismo, quando elas foram visitadas? Aqueles povos que viveram na Ásia, lá no século I da era cristã, pessoas que viveram, morreram e que nunca conheceram nada desse Deus como o cristianismo histórico criou, como ele idealizou. As pessoas não vão ter salvação, as pessoas não vão ter chance de salvação porque elas não puderam, inclusive, aceitar Jesus como as igrejas tradicionais que conhecem. Elas não puderam fazer essa aceitação. Elas estão perdidas, elas tiveram culpa de ter nascido num lugar que não tinha contato com nenhuma possibilidade de contato com o cristianismo, com esses ensinamentos, como que elas ficariam? Então, faz sentido a gente imaginar que o sacrifício de Jesus tenha sido para pagar os erros que esse casal original fez na humanidade. Agora, Jesus realizou um grande sacrifício. Né? Jesus era um ser que antes da formação do planeta, ele já era totalmente harmonizado com alguns indivíduos. Ele já vivia uma experiência que nós não conseguimos imaginar o que é viver além da matéria, o que é viver além da forma, o que é viver além da rotina. A gente, quando perde a nossa rotina por algum fator, a gente também tem rumo e fica. Também tem direção, sabe o que vai ser da vida a partir daquele momento? Imagina você viver numa condição que você não tem corpo, você não tem mais essa materialidade. Como é isso? Não consegue imaginar. Porque não é a experiência que já tivemos. Não conseguimos compreender isso. Né? E aí o que acontece? Jesus já vivia uma experiência, uma realidade, para nós é incompreensível. Ele precisa fazer um processo de evolução dele, então, ou melhor, ele precisa voltar a viver numa condição que ele já tinha superado há milhões de anos. que era a condição humana, a condição material, a condição de estar revestido de um corpo físico. Ele, que a gente pode ver um simbolismo muito precário de ver que já era luz, ele tem que voltar a ser matéria. Ele tem que voltar a viver num mundo limitado. A gente está acostumado com o mundo moderno, vai viver em condições limitadas. Você não tem acesso a conhecimento, a informação, você não tem as coisas muito fáceis. Para ver o quanto aquilo te castiga. Imagina você, já viveu na luz, já era pleno com Deus, ele voltar nesse mundo tão limitado, nosso, tão restrito. Esse é o sacrifício de Jesus. Isso é ser dado a vida por nós. Porque ele abandona essas regiões de luz, essas regiões de integração plena com Deus, onde a felicidade. Imagina o seu dia mais feliz da vida. Agora imagina você viver esse estado permanentemente. De plenitude, de satisfação, de alegria constante. É isso que o Espírito Superior diz. O indivíduo é o que a gente consegue conceber. O indivíduo é um estado de alma, de beleza, de satisfação que a gente não consegue imaginar. Porque ele atingiu a perfeição. Ele está sem dor, sem sofrimento, sem nada para lamentar. Imagina você abandonar esse mundo e viver com as criaturas mais ignorantes, mais primitivas. Imagina você estar na sua condição humana e você ter que viver com os seres mais primitivos aqui da Terra, ajudá-los a viver na condição mais mínima que tem. Foi a distância que houve de Jesus para nós e seria o valor de nós para os seres mais assim, imperfeitos na sua vida agora, que estão mais oportunidades. Então, não, não, tem seres mais interiores ainda, animais. Ainda abaixo dos animais lá, no planeta. Imagina você ter que viver com uma limitação tão profunda. Né? Ele faz essa vida. É por isso que ele fez um grande sacrifício. O grande sacrifício dele é vir ao mundo e lidar com pessoas tão limitadas, pessoas tão incompreensíveis, pessoas ainda tão atrasadas, né? Espíritos tão rebeldes. Né? Esse é o sacrifício dele. É esse o sacrifício que se tornou redentor para a humanidade. Se a humanidade não tivesse recebido esse modelo de amor, né, se ele não tivesse vindo naquela época, ele teria vindo numa outra. Ou em outra, em algum momento nós teríamos que ter recebido isso. Né, para despertar em nós aquilo que já trazíamos, o que tinha sido colocado em nós na nossa criação. Despertar esse potencial de evolução do sentimento, do amor, potencial de evolução para a bondade. E é isso que ele faz no Espírito. Por isso que na doutrina espírita nós também podemos dizer que Jesus se sacrificou por nós. Mas não foi o sacrifício da cruz. O mais sacrificial a vida. O processo de ambientação dele é isso. André Luiz escreve isso bem no livro dos Amigos da Mediunidade. Lá nas páginas finais ele fala. E tiram pessoas que precisaram reencarnar antes dele para criar a condição física própria para o seu nascimento. Maria, José, Ana, Miguel, outros que os textos históricos já modificaram, foram espíritos de grande elevação espiritual que, de uma certa forma, criaram esse ambiente espiritual para que ele pudesse nascer. Porque ele não poderia nascer em qualquer família. Né? Ele tem um ambiente propício ao seu negócio de relação. Então, o seu grande sacrifício é a sua chegada à vida. Embora ele nunca tenha estado afastado dele, porque, pelo que nos conta o Manda, no livro da Carne da Luz, é Jesus o grande construtor desse planeta que nós chamamos de Terra. É ele o grande conhecedor das leis químicas e físicas que interferiram no processo formação do planeta e conduziram toda a evolução geológica e depois a evolução da vida do planeta. Então, nós temos uma dimensão muito pequena de quem realmente é o do seu grande sacrifício que é a sua vida do planeta. Né? Morrer na cruz foi só uma consequência desse sacrifício. E foi necessário porque seria a forma de atrair a compreensão das pessoas para a realidade espiritual. Se ele não morresse, ele não poderia voltar. Ele não poderia demonstrar que é um espírito e deixar claro que a essência do homem não é a matéria, é o corpo. Só que até nisso a nossa imperfeição na época nos impediu de compreender o que era o que a gente achou que era lá a ressurreição dos judeus que estava acontecendo. Não a aparição do Cristo. A gente achou que era o corpo de Cristo que tinha voltado a vida. Porque naquela época e ainda hoje a gente está pensando muito que a vida humana é coisa, é matéria. Por isso que não conseguia se conceber que pudesse um morto em Cristo aparecer. Sobre o corpo dele voltar para poder aparecer. E devido a essa dificuldade de entender o que é espiritualidade, o que é um individual, nós acabamos fazendo esse ajuste, acabamos fazendo essa adaptação, imaginando que o que tinha acontecido era o quê? Uma ressurreição do corpo. Quando na realidade o que aconteceu foi o quê? A demonstração indiscutível para aqueles que conviveram com ele de que ele era cheio de espiritual. De que ele estava ali em espírito. E aquilo era a essência da humanidade. O homem devia se preocupar com as coisas. Por isso que havia, inclusive, uma profecia que dizia, né? Quando ele fosse levantado a uma vez, todo mundo se atrairia a ele. E é um movimento que vem ocorrendo hoje, nesses séculos. A humanidade vai gradativamente se aproximando de Cristo. Muitos hoje ainda vão ser evangelizados da forma que vem acontecendo ao céu, por essas religiões que têm muito mérito também, porque são espíritos muito destemidos, muitos entram em ambientes muito perigosos, muito difíceis, e dão ali, ainda que de maneira até muito complicada, mas que dão ali, muitas vezes, a grandes riscos para tentar levar aquela mensagem que eles compreendem perfeitamente. Né? Muitos espíritos da Terra ainda vão chegar ao Cristo primeiro por essa forma tradicional, primeiro por essa forma antiga. Mais tarde, depois que estiverem familiarizados com os ensinamentos de cristão, é que eles poderão conhecer outros aspectos dos ensinamentos e ir abandonando ali o que eles tiverem incorporado de materialidade. Então, o cristianismo vai avançando na humanidade, ele tem essa determinação. Né? Porque enquanto nós não compreendermos a essência do ensinamento de Jesus, enquanto a gente não entender o que ele falou sobre amor, sobre caridade, sobre bondade, nós não conseguiremos realmente algo significativo na nossa evolução. Vamos evoluir mentalmente, culturalmente, tecnologicamente, mas a essência ainda vai ficar completa. E mesmo que as pessoas cheguem à compreensão desses ensinamentos, não seja pela vida, elas também estão fazendo a sua evolução. Elas também estão nessa trajetória de progresso, de crescimento. Porque todo esse ideal de amor que existe no mundo é inspirado pelo Cristo. É inspirado pelo Cristo que acompanha a evolução planetária. Todos os que vieram ao mundo após ele trazendo essa mensagem foram espíritos enviados em diferentes lugares, em diferentes culturas, para despertar isso no ser humano. Porque a essência do ser humano é a propensão ao bem. Ele não traz o bem ainda dentro dele, mas é a propensão ao desenvolvimento dele. Então, é isso que nós devemos buscar. Por isso que não devemos buscar conflitos com as pessoas, porque elas ainda não compreendem esse aspecto da materialidade. Porque eles estão apegados à materialidade. Por isso que não adianta discutir, debater, porque para aquilo que não quer aceitar, nunca há. Só quando o indivíduo se põe a compreender algo diferente que realmente ele pode se renovar. Então, que procuremos entender que nossa grande possibilidade de aproximação de Cristo é o bem. Nossa grande possibilidade de evolução e melhoramento é o bem. Isso é que é efetivamente essencial, necessário a todos nós. Os rituais, a prática interior, é tudo secundário diante daquilo que se passa no nosso pensamento e no nosso sentimento. Jesus nos abençoe. Vamos nesse momento.